Maria Bianca aqui nos Estados Unidos, os cientistas estão criando os tecidos do futuro. Como esse aqui, em que cada linha é um microchip. Eles vão monitorar a nossa saúde, nossos movimentos e até ajudar a aprofundar os conhecimentos sobre a origem do universo. Paulista, em terras gaúchas, louco.